Ajuste no 014. Em 14, autorizado X-Ray, campo a vista. Aumento no 06, comentário. Seguinte, após a passagem da companhia na retaguarda, puxa o funcionamento. Bona na frente. 263, para 500 pés, aproximando o litoral norte. Positivo, 500 pés na linha do litoral para Aracaju, quando possível, estimado para terminal e pouso. Quebrou o ente da Victor Romeo, Charlie X-Ray. Contato agora com controle 119.35, Romeo Charlie X-Ray. 135, X-Ray. 2, um gol 3 a 5. Boa tarde, prossegue de Alfa, reportando, Suzy Juliette. Alfa, reportando, Suzy Juliette, gol 3 a 5. Salvador, boa, é o Papa Tango Romeo, Charlie X-Ray. Romeo Charlie X-Ray, 1 no mil pés, no corredor forte. Afirmativo, se possível, proa direto destino 353. Direto proa 353 para o destino, o Charlie X-Ray. 353, Romeo Charlie X-Ray. Meia zero, acione identificação, desce ao 050, ITAP. 050, ITAP agora. Clear, line up and wait, runway 10. Revise on the short final, clear to line up, despite 21. Tráfego completamente visual, setor. Para capa, manteremos 500, Delta. Charlie X-Ray, controle. Como é que vai ser a escuta? Deixa tráfego à sua esquerda, agora mantendo 500 pés, é um helicóptero. Tente visão com tráfego, Romeo Charlie X-Ray. Chama a torre 6720. Positivo, 118, meia, bom pouso. Obrigado. No zero, livrar direito no 21 no décimo 9. 219, 3190. Transmissão muito básica, não estou conseguindo entender, confirme. Trip 54, você tem que entrar um pouquinho adiantado, por exemplo, essa hora que eu tiver a nossa vista, a gente falou, Salvador, 3145, está pronto para prosseguir no estacionamento 4. Ok, aguarde. Ilhéus, aguarde de cópia, o nível confirmando é 160. Isso aí, 160 aguardando, tá ligado? Para o táxi, o gol 9925, 978 a bordo, autonomia 0340, alternando caminho. Táxi via pátio, Índia e Alfa, no espera de uma torre, no 8, decimal 6, ajustado 10, 14. O gol no 925, dê apenas passagem ao Boeing da companhia que vai prosseguir via Juliette para o 02. Sim, segue passagem para a NASA que vai prosseguir via 02, após pátio e o ponto de espera vai chamar 26, o gol 925. No 395, Juliette para o 02. Juliette 02, obrigado, 395. Solo, 3190. Alfa, tá ligado algum caminho? Papalmente de November Alfa na rotatória? Afirmativo. 2, 118.6, bom pouso. Obrigado, 118.6, que é o número alto. Contact now, control 11935. 11935, trip 5219. Voo no 077, após a passagem do 737 Webjet, curva final, ali mantém pista no zero. Após a passagem da aeronave do Salvador Approach Control, trip 5219, airborne and airborne departure. 219, radio contact on depart, climb to level 200 Arbor. At level 200 Arbor, trip 5219. Juliette para o 05. Juliette para o 05, Santa 3190. Santa 3145, coordenando com a equipe de sala após a passagem do Boeing da Goa, retaguarda livre por estacionar Sama e Taxi no 4. Irá observar apenas o ingresso do Airbus da companhia no 05-3145. Você vai coordenar com o pessoal de sala após a passagem do Boeing 37. Vai iniciar o pushback e observando o Airbus parando no 3145. Firejet 6720, solo 04, livrar direito no 21 no decimal 9. Gente, 219, web 6720. Da 10, curva à direita, saída da Eule de Ilhéus. Controle e opera em 19935, aciona 5574. Roteiro. Autorizado no 60 Ilhéus, decola no 0 direita, da Eule de Ilhéus. 19935, controle 5574, corresponde. Correto, quando pronto, só me para o pushback e acionamento no passo 3. Chamará e agradecer a sua participação. Gente, vamos lá decolar com o voo 1037 da 1. Torre, boa tarde, voo 1935, pronto, no voo 0 da 1. Voo 1935, boa tarde, pós rolagem da aeronave da companhia ali, mantém-se no 0. Após a rolagem da aeronave ali, mantém-se no 0. Voo 1935. Salvador, muito boa noite. Boa tarde. 6720, Livrando 6720. Consegue táxi via Alfa, reportando para as Juliette, Sabizete 6720. Alfa, de Juliette, 6720. Ativento no 40 graus, 089, November Alfa. Obrigado, livre pouso para o Índia November Alfa. Ouro 077, decola 05, controle 119, decimal 35. 1935, grato. Bom, Antônio Salvador, boa tarde, eu vou no 077. Confira. É o Gol 1077. Contato na decolagem 360, saída da EL 1077. 360, nota EL 1077. 3560, vai atingir o 0501. 2000, autorizado LS 1004, ajuste, reposta brisada 3560. 2014, LS Amarelo, 3560. Mantenho em 1000 pés, reponto através do sul para Salvador. Salvador para 3145, está pronto para o táxi com 136 a bordo, 135 de autonomia, Fernando Barulho. Segue segue via Índia e Alfa, ponte para Sama Torre e Uno, 1186, estado 1014. 1014, Índia Alfa, no ponto espera, 1025. 925, contato radar 360, sei da Arbor. Arbor, 360, 925. Índia 9 Bravo, Solo 08, autorizado backtrack, reporte pista livre. Salvador Approach Control, tip 5219 request. 219. Eu posso to present position 5 direct to Conquista. Stand by, try. Ok. A 3145, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento no 50 graus, 0612 a nós. Ajuste 1014. Trifico 602, 118, meia pomposa. Trifico 52, Trip 5219, by direct to Conquista. Direct to Conquista, Trip 5219, thank you. O Babatango Romeu, Charlie X-Ray, transportando enfermo. Positivo, quando possível, gostaria de ser estimado para o través de Paulo Afonso. Outra vez de Petrolina, Terminal Teresina e Pouso. Tá 3560, boa tarde, tem autorizado pouso, pista 10, vento no 50 graus, 0612 nós, ajuste no 0 no 4. Pouso no 0, 3560. Tá seguinte da Victor, pista 3, o 400, para aqui. 1755, com fim, o centro já autorizou 360. O senhor copia ou aguarda uma nova coordenação com o centro Recife? 360. Autorizado com fim 360, via Pezulu 16, decolada 10, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, voa Bridge. O controle opera em 119, decimal 35. Acione 5564, cotejo. Autorizado 360 para a pessoa no meia, saída da El, Leda, após Leda, Brito. 19935 é o controle 164 para a fonte. Correto, quando pronto, me funcionamento no 08. Lá, ponto, ponto, né? Foi o Charlie X-Ray na escuta. Mike Echo Delta Torre, 118.6. O Romeu Charlie X-Ray, por gentileza, terminal e pouso, a mensagem foi sobremodulada, copiei o início da terminal 23. Mike Echo Delta, prossiga. Está presente, está autorizado, prossegue passo pela direita, pista no 7, final, reporte na cabeceira para prosseguir táxi. Vento 150 graus, 0619, ajuste no 014, Mike Echo Delta. Recife agora 125, décima 1, secundária 3325, bom voo. Romeu November BH, está autorizado o 400, confirme o passo que encontra-se. Passe 3 com 3 a bordo para acionar. Ok, aguarde para copiar um minuto só. Vitor Índio Juliette, recebo o comando chiado, está fazendo a travessia agora em Itaparica na Flor de Paripe, mantendo no 1500 pés. Gente, Alfa Vitor Juliette, confirma o transponder acionado. Gente, 0151 no 1500 pés, em condições visuais. A prova da rotatória da presente. Alfa Vitor Juliette. Boa tarde, 3560, lembrando pista. 3560, boa tarde, prossegue táxi Alfa Juliette para a área remota 1 no 2. Alfa Juliette, remota no 2, 3560. Papá Romeu November, autorizado Belo Horizonte 400, conforme a rota do plano, pela Upper Zulu 21. Decola da 10, a curva é à direita, saída Arbor, Elefa. O controle opera em 1.9 decimal 35, aciona 5570, Cotege. Autorizado conforme BH. Do 400, número 21, levar a cadeira direita, a borda é lenta, será a primeira, a para acionar. No passo 3, está autorizado o acionamento, Samitax. Tomara táxi, valendo. Trip 5219, call now Recife, on frequency 1260, if unable 1288, have a good flight. Recife Center 1260, 288, thank you. 390 está autorizado via Aperuski 58, decola da 10, curva esquerda, Tuca Aru é a saída. O controle Salvador opera em 11935, aciona 5577, Cotese. Autorizado em 390 para o voo 1856. Decola da pista no 0, com curva esquerda, a saída é Aru, torre, controle 193, aciona corte 577, ou 1866. Apenas uma correção, a saída é a Puca, ok? Puca, transição, Aru. Corrigir, então, Puca, transição, Aru, para o gol 1856. Correto no 856, quando pronto, são em posicionamento no 02. Maravilhado. Gente, Romeu Charlie X-Ray, agora a frequência do centro, 12545, secundário 12685. Caso contato negativo, temos a pista 3365, bom voo. Então, 3145, chama agora o centro, 1251, secundária 13325, por favor. 251 e 3325, grato. 14206, autorização de trato para Recife. Liga para o ponto que é o 370, sem informação Victor. Autorizado, Recife 370, via para o 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Aru, saída. Controle opera em 199, decimal 35, acena 5576, potência de azul 4206. Autorizado nível 370 para Recife, na Sater, Zulu 58, vai decolar da 10 com curva esquerda, Puca, Aru, controle 1935, transponder 5576, azul 4206. Apenas a aerovia que é a Upper Whisk, ok? Upper Whisk 58. Correto, quando pronto, são impulsos de acionamento no 03. Informe, por gentileza, as informações de OP, autonomia alternativa? 3 de OP, autonomia de 3 horas, alternativa confirmada. Copiado, taxi então via Pátio 1, Índia e Alfa, e no ponto espera da pista 10, chame a torre 1186. Ajustado no 0114, Romeu, Romeu November. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, Padre, que encontra-se? O que aguarda? Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado, Salvador, Grupo de Zulu, Costa Azul. A 500 pés, decola do pátio 3, comprou a do litoral sul, o controle opera em 199 decimal 35, aciona 0165, coteja. Confirmando a 01 no OPB? Ok, sim, Romeu Oscar Bravo. Para o... Tá pronto para o acionamento? Confirme. No passo 3, livre acionamento. Estamos pronto para decolar. Tune agora 118.6, bom pouso. Senador, 118.6, grato. Salvador, trip 545, parte 3, puxa acionando. Vitor Juliette, reporte ao final de 2 milhas cap 017, vento no 60 graus, 0629, ajuste no 0 no 4. a equipe de Soli atenção mesmo, tá livre o boost de acionamento, Sammy Taxi. Livre o boost da virtual com o helicóptero iniciando, 3545. Boa tarde, Romeu, Romeu Novembro, autorizado ingresso de decolagem pista 1-0, vento 1-60 graus, 04 nós. Vento Juliette, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-60 graus, 04 nós, ajuste 1-0-1-4. Oscar Bravo, tome a torre agora em 1186. Romeu Oscar Bravo, por exemplo. Oscar Bravo, está no campo neutro, já acionado, pronto para falar com Trua Sul. Bravo. Autoridade, a decolagem da presente para o Sul, vento 1-60 graus 0619, ajuste 0-4, evitando sobrevoo das aeronaves no pátio 3. Bravo. Romeu, Romeu Novembro, decola os 25, controle 119, decimal 35. 1935, Novembro. Vou tomar fora do centro. Aos 26, reporte livrando o eixo de decolagem da pista 17. Ainda na minha escuta, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Bravo, Novembro. É 1-4-3, descida para 3.000, ajuste no 0-4. Taxia via Pátio, Índia e Alfa, Ponte Espera, Soma Torre, 1-1-8-6, estado no 0-4, bom voo, triplico. 18-6, Ponte Espera, grato, bom voo. 1-1-9, decimal 3-5, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Pastor de Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Decolou de Salvador, vai controle de Costa Azul, pelo litoral, mantendo 500 pés, Romeu Oscar Bravo. 7, Romeu Oscar Bravo, reporta visual para pouso. Visual para pouso, bravo. O nome é Zerão da Gol. Gol no 601, confirme? Tá estabilizado na ILS, o uísque gol no 601. Positivo, torre agora 118.6, bom pouso. 118.6, bom. Boa noite, o gol no 601, final, baixa travado, 1-0. Gol no 601, boa noite. Complete aproximação, aguarde autorização de pouso, o número 1. Vento 1-50 graus, 089, ajuste 1-0 no 4. Chegou no 601, aguarde autorização de pouso.